bem-vindo ao meu escritório, mas tu chegue devagar. Porque a vida é normal, como em qualquer morro. Se tu der volta aqui, eu sei, então cara morto. Então não passa o foco, humildade é a regra. Pra viver no RJ ou em qualquer favela. E vem devagar, no sapato de algodão. Pra não conjugar mancada com vacilação. Meu sangue bom, conquista confiança. Pra fechar na família, tem que estar de bem com a vizinhança. Aqui se aprende a viver em harmonia. Uma mão lava a outra, já é, sem judaria. E a realidade, como sempre acontecendo, por perto tem gente digna e honesta no caminho certo. Muitos parceiros que já viveram errado, graças a Deus, estão batalhando pra esquecer o passado. A molecada da favela tá sem esperança. Trabalham duro desde cedo, não são mais criança. E um parceiro eu cansei de aconselhar: colher de mel, abre teu olho, fique devagar. Sem vacilar, na madrugada veio o veredito. Os papamaques esculacharam e lhe meteram o tiro. Bem-vindo ao meu escritório, tá tranquilo. Fica na moral pra poder passar batido. É isso que você tá vendo, Catumbi. Meu choque é 100% veneno. Bem-vindo ao meu escritório, tá tranquilo. Fica na moral pra poder passar batido. É isso que você tá vendo, Catumbi. Meu choque é 100% veneno. Sinistro vagabundo, infelizmente aqui é assim. Quem vai na onda de pátria, dança e dorme logo ali. Ali no Catumbi, 120 dormitório, que guarda a juventude interrompida no escritório. Já fui a muitos velórios e vi despertador, gerado pela ganância, pelo ódio e pelo rancor. Eu sei que é mó terror, mas tu tem que avaliar as suas companhias e com quem tu vai andar. Sua cabeça, sua mente e também seu guia. Qualquer parada errada, adeus sua vida. Nós somos diferentes dos bacanas do Leblon. Amizade é coisa séria, amigo tem que ser irmão. Também não é um paraíso, Cate Cate é quase inferno. Tem muito Big Brother te escoltando bem de perto. Tem pena dos espertos, que se banca e perde a linha. Mete 11 com 12 e dão em cima da sua mina. Aí ajudaria, sangue ruim me deixa quieto. O pente carregado agora processa boneco. É melhor ficar na paz e não dar chance pra guerra. Se o olho de Tandera me mirar, eu sei que erra. O bagulho aqui é velho, os mandamentos estão aí.